Ó grande Deus, de joelho eu te peço a tua graça em minha oração. Vem livrar-me deste mundo de maldade, dá-me paz e gozo no coração. Eterno Deus, meus joelhos estão dobrados, com confiança eu rogo tua proteção, para vencer os vendavais do mar da vida, porque eu quero viver contigo em Sião. Como tu sabes que a jornada aqui é longa, muitas lutas tenho que passar, mas confiando no sangue do Cordeiro, vencerei para contigo ir morar. Eterno Deus, meus joelhos estão dobrados, eu rogo tua proteção, para vencer os vendavais do mar da vida, porque eu quero viver contigo em Sião.